Programa Agrícola para 15 de outubro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola de 15 de outubro. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: hoje é sempre mais importante do que ontem. No programa de hoje você confere informações sobre o concurso público da EPAGRE, negócios em piscicultura em Joinville e a Fena Ostra em Florianópolis. Na entrevista, Cooper Trento sustenta a merenda escolar na região de Brusque. Dica do dia. Contra a exploração sexual infanto-juvenil, você deve ligar 100. Disque 100 100 e denuncie. Esse número 100 recebe denúncias também sobre violência contra os idosos. É hora das notícias. A EPAGRE e a Fundação Municipal de Desenvolvimento Rural 25 de Julho de Joinville promovem no sábado a primeira rodada catarinense de negócios em piscicultura. A ideia é promover um encontro entre produtores, empresas compradoras e fornecedoras de produtos da cadeia produtiva da piscicultura, incentivando grandes parcerias de negócios. Haverá também uma palestra sobre o mercado de peixes e, na sequência, o início da rodada de negócios. Sábado, 9 da manhã, na Fundação Municipal de Desenvolvimento Rural 25 de julho, rodovia SC-301, no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. Estamos lembrando para você, nosso ouvinte, que a EPAGRE está com inscrições abertas para concurso público. Você pode acessar o site da EPAGRE e conferir o edital. Inscrições até o dia 11 de novembro. E no próximo domingo, você deve adiantar o seu relógio em uma hora, porque começa o horário brasileiro de verão, horário de verão brasileiro, a partir de domingo. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje aqui do Panorama Agrícola, nós vamos conversar com o presidente da Cooper Trento, Cooperativa de Agricultura Familiar de Nova Trento, Antônio Vil. A Cooper Trento está viabilizando-se do ponto de vista econômico graças à adesão ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O seu Antônio Vil fala como faz esse trabalho na região. A gente compra de agricultores e leva para os colégios, né? Está se fazendo um grande trabalho na região de desenvolvimento de plantios, que na nossa região hoje sempre foi muito forte na área do fumo. Hoje nós temos desenvolvido 20 famílias direcionadas para o horto, que é parte de verduras e coisa que incentivou essa, através da cooperativa, a conseguir fazer o pessoal se incentivar a mudar de agricultura, de cultura, vamos dizer, né? Antônio, qual é o carro-chefe hoje da cooperativa? Em produção, ainda é o suco da uva, principalmente orgânico, né? E em trâmites de negócios, daí é as entregas nas prefeituras. Né? Merenda escolar? Merenda escolar. Quantas escolas na região o senhor atende? Hoje nós estamos atendendo 120 colégios, com um contrato com 6 prefeituras e a do estado de Santa Catarina também tem um contrato. As maiores entregas são em Brusque e Balneário Camboriú? Isso. A maior parte de concentração de produto é Brusque e Balneário. O senhor diria que as escolas, as crianças em geral, estão satisfeitas com a qualidade dos produtos? Eu acredito que sim, porque a gente se esforça ao máximo para um produto mais saudável, mais limpo de veneno e químicos. Então, está fazendo um trabalho bem forte na região para ter um produto mais saudável. Por falar em alimentos saudáveis, senhor Antônio, a Cooper Trento, ela vende produtos orgânicos certificados? Sim, nós temos a linha do convencional e temos também a linha que é a Raízes da Serra, que é certificada orgânico. No caso do certificado orgânico, quais são os produtos? O suco de uva e 6 sabores de geleias. E tem algumas propriedades com produtos in natura também, já certificado a comercializar. Quantos associados tem na Cooper Trento? Hoje nós temos um quadro de 69 associados. Mas com produção diária, semanal, mais são 20? Diárias são 20 famílias, entregando hoje produtos para a cooperativa. Dessas 20, nós temos 5 já certificadas orgânicas e mais umas 5 em processo de transição. Sr. Antônio, o trabalho da FETAESC e da EPAGRE para a constituição da cooperativa foi importante? Com certeza, bastante, porque como colono para colono vai fazer um trabalho de esclarecimento de leis, de incentivo, de juntar o pessoal. Então tem que vir alguém que entenda um pouco mais e faça esse trabalho de assessoria que nem foi feito lá. Senão não teria cooperativa, né? Porque não tem fundamento. O início é difícil. Quem for a Nova Trento pode adquirir produtos da Cooper Trento? Sim, nós temos uma lojinha da Cooper Trento aí no centro, perto da Polícia Militar, aí, aberta em horário comercial. E a Cooper Trento vende também na SEASA em São José? Nós temos um box no SEASA que está aberto todos os dias também em horário do SEASA. Também está chegando produtos agora mais diários ali para estar revendendo no ponto do SEASA. O produto mais recente é o mel? Mel, que foi lançado agora faz uns 30 dias, conseguimos o rótulo pelo Ministério da Agricultura, para poder estar comercializando. A Cooper Trento tem ajudado de que maneira o agricultor familiar lá da região de Nova Trento e do Vale do Rio Tijucas? Da melhor maneira possível, que eu penso, porque pegando o produto e retornando um dinheiro para o colono que está lá na roça cultivando o seu produto. Então, essas 20 famílias hoje já têm retorno garantido em dinheiro mesmo, pelo trabalho feito, né? Nesse sentido, então, vale a pena permanecer no campo com a família, com o jovem, com os filhos? Sim, já tive famílias lá que estavam com a mudança pronta para sair da propriedade. Quando viram um vizinho que deu certo, eles vieram conversar comigo se isso era verdade. Eu garanti a compra do produto, ele tá cultivando lá e não vai sair, não. Vai manter a família lá no campo. Mas não vai ser cultivando fumo, vai ser cultivando hortaliças. Então esse é um grande caminho que nós estamos construindo com a cooperativa na região lá. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o agricultor Antônio Viu, presidente da Cooper Trento, cooperativa de agricultura familiar de Nova Trento. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Começa amanhã e vai até domingo em Florianópolis a Fena Ostra, em sua 14ª edição. A festa nasceu há 15 anos, não foi realizada no ano passado e volta com força agora, reunindo produtores e a área técnica. A EPAGRE realiza na Fena Ostra deste ano um seminário técnico para entidades envolvidas com a maricultura. Na quinta e na sexta haverá cursos para maricultores e donos de restaurantes que vendem ostras, mariscos, mexilhões e berbigões. A região da Grande Florianópolis é responsável por mais de 90% da ostra no país. A atividade principal está concentrada no Ribeirão da Ilha, onde a Cooper Ostra, com 29 produtores, está sendo reativada para vender para todo o Brasil, com inserção de seus produtos no CIFE, Serviço de Inspeção Federal. UFSC, EPAGRE, SEDAP e outras instituições têm apoiado o desenvolvimento da maricultura em Santa Catarina. No estado, hoje, existem 33 parques aquícolas, cujo processo de organização teve a participação direta da EPAGRE e SEDAP. 9 desses parques para o cultivo de ostras estão sendo entregues esta semana em Santa Catarina. Ficam localizados em Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Penha, Porto Belo, Barra do Sul, Palhoça e São Francisco do Sul. Fena Ostra em Florianópolis, no Centro-Sul, de quarta-feira até domingo. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.